Creia que Ele está no controle de tudo. Oh, aleluia, entregue tudo nas mãos do teu advogado nessa noite. E deixa Ele cuidar de você.